você quer, sabendo o que te faz feliz. E se algum dia eu te ver como alguém normal, sabendo quem você é, sabendo que nunca quis ficar junto de sobre você.